Atenção, é o salve, sempre adiante. Ande, não perca a chance, mostre rima e cante. Gosto de ver os manos, ver que tem talento. É como diz, quem canta espanta os males, sigo em frente. Andar capaz é bem melhor, olha ao seu redor. E agora pensa, cê lembra o quanto que a gente é capaz. Sempre mais eficaz, é dizer pra que ninguém desiste. Que se ligue e acredite, faça algo que te incentive. Certas leis te obrigam a ser covarde. Pare, saia disso antes que seja tarde. Assim cantamos, assim rimamos, entende? Guerrilheiros, luta sempre persistente. Mais um, com mais um sonho em comum. E pode crer, quem sabe amanhã ele vai vencer. Não é questão de ser mais menos que ninguém. Muita raça aqui sempre tem. Força para os manos, querem ser feliz. Se mantém em pé e diz o que sempre quis. Talvez o moleque vê no rap que é aquilo. Me ligou, é de estilo. Influenciando a geração que aí vem contaminando o sistema. Guerrilheiros, outra vez. Atrás do tempo ninguém corre não, siga na frente para não se arrepender depois. E com o rap defenda a manifestação do som, siga os passos pra evolução. Atrás do tempo ninguém corre não, siga na frente para não se arrepender depois. E com o rap defenda a manifestação do som,